quantos mortos, causas desse intenso sofrimento. Onde encontrei meu verdadeiro sentimento, mais forte que meu sonho, além do que pensava. Onde seu desprezo preencheu diversas páginas, nunca fui o mesmo a partir desses momentos. Momentos de aflição, confusões de um pensamento. A vida já não era como vi antigamente. Quando abri os olhos mudei completamente. Vi que na verdade estava sendo usado. Enquanto me destruía esperava um resultado. São partes desse jogo, por isso não é fácil. Por isso muitos ficam, não passam desse estágio. A vida nessa guerra muitas vezes nem é tão bela. Pela tristeza, depressão causa miséria. E os versos de amor se transformam em agonia. E mais uma vez a dor adormeceu as alegrias. Num vago espaço pergunto pra essa grande imensidão como que faço pra iluminar um fraco coração retrocedendo aos antigos momentos que foram bons pra novamente brotar sementes de união. Reaprender a viver o minuto pra depois as horas mudarem o cronograma do mundo e dar informação pro meu irmãozinho compreender que malandragem de verdade no fundo, no fundo é viver. Dias melhores virão, tenho certeza. Sei que não foi nada em vão, nada por acaso. A dor reconstruiu o amor no aprendizado e na sabedoria veio a solução. Dias melhores virão, tenho certeza. Sei que não foi nada em vão, nada por acaso. A dor reconstruiu o amor no aprendizado e na sabedoria veio a solução. De longe posso ver no desespero um pai chorando. Num simples abraço vejo lágrimas rolando. Momento de fraqueza, o coração paralisado. Fico relembrando os aliados do passado. Dessa foram várias pra melhor, tenho certeza. Pois a vida aqui é coberta de tristezas, de luto, crianças, flores despedaçadas. Ferida que não cicatriza e deixa marcas. Mágoas inteiras, cenas se repetindo. No crack, no cachimbo, meus irmãos se destruindo. Vitórias alcançadas só em contos de fadas. Volte para casa, sua mãe está preocupada. Que dor, mas eu sei que a felicidade existe. Só alcança quem luta, quem busca, persiste, não desiste. Resiste até o fim da caminhada. Caminhada longa de dores e lágrimas, manchando essas páginas, apagando as histórias. Cadê as antigas memórias lá fora? No amanhecer, onde fomos crianças um dia, nem muito longe, plantávamos sementes sem ao menos esperar colher. Reaprendemos a viver minutos pra depois as horas mudarem o cronograma do mundo e dar informação pro meu irmãozinho compreender que malandragem de verdade no fundo é viver. Dias melhores virão, tenho certeza. Sei que não foi nada em vão, nada por acaso. A dor reconstruiu o amor no aprendizado e na sabedoria veio a solução. Dias melhores virão, tenho certeza. Sei que não foi nada em vão, nada por acaso. A dor reconstruiu o amor no aprendizado e na sabedoria veio a solução. Quando o vento invade o tempo que bate no pensamento, me lembro quantos momentos vivemos, porém às vezes esquecemos que o sol ao nascer dá um espetáculo maravilhoso e no entanto todos dormem. E nos olhares que entristecem meus olhares eu percebo são milhares que procuram lugares e lares pra tentar mudar destinos parecidos com outros sofridos de meninos que são homens, hoje não são mais meninos. Crescem como crescem, imensidão escura em dias de chuva, em desabamento conforme o tempo que ainda assusta, acabando de uma vez por todas laços de amizade entre menino, destino, esperança, amor, felicidade, criando a incerteza de um futuro garantido pro seu povo, dobro em troca, um novo caminho, operário, que muda pro mundo da fantasia, pra sua filha sonhar no amanhã com melhores dias. Sei que um dia chega a onda que cobre meus sonhos, levando meus momentos, olhares e planos, deixando claro a incerteza do amor, sabedoria divina vivida em meio à dor. Reaprendendo e aproveitando os minutos pras horas irem mudando o cronograma do mundo e dar informação pro meu irmãozinho compreender que malandragem de verdade no fundo, no fundo é viver. Dias melhores virão, tenho certeza. Sei que não foi nada em vão, nada por acaso. A dor reconstruiu o amor no aprendizado e na sabedoria veio a solução. Dias melhores virão, tenho certeza. Sei que não foi nada em vão, nada por acaso. A dor reconstruiu o amor no aprendizado e na sabedoria veio a solução. Dias melhores virão, tenho certeza. Sei que não foi nada em vão, nada por acaso. A dor reconstruiu o amor no aprendizado e na sabedoria veio a solução. Dias melhores virão, tenho certeza. Dias melhores virão, tenho certeza, não foi nada em vão. Dias melhores virão.